Se fosse teu meu país, eu te pegaria pela mão e teria um segundo a mais da tua atenção. Certamente veria o mesmo céu que eu vejo e o meu desejo chegaria pelas ondas de calor que te acordariam no meio da noite, sem motivo, sem razão. Só o perfume da mata entrando nos seus sonhos. Se fosse teu meu país, as especiarias, sabores e aromas, hoje eu calaria minha voz. Daria todo o meu ouro só pra ver as estrelas brilhando bem dentro de nós. Te acordaria no meio da noite, sem motivo, sem razão, nananã. Só o perfume da mata entrando nos seus sonhos. Se fosse teu meu país, as especiarias, sabores e aromas, hoje eu calaria minha voz. Daria todo meu ouro só pra ver esse eclipse pleno, minhas luas e teus sóis. Nem por toda a magia do Oriente eu te diria nessa noite não. Quero esse mel na minha pele feito joia. Dois índios no coração do mundo.